Passo batom da ironia, dispara a massacre. Quer meu sorriso? Então me deixa pra lá, não fica de bravada. Se tá com fome, eu vou dar o seu castigo. Comigo você não cria, passo batom da ironia. Passou.